Eu quero ler a palavra de Deus com você e eu quero hoje falar de João Batista. Eu quero compartilhar com você uma palavra em cima de um texto que fala de João Batista. Evangelho de Marcos, capítulo 1, e a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu quero compartilhar com você algo que me tem chamado a atenção na vida deste homem chamado João, na vida deste homem que a Bíblia o classifica como o Batista, porque batizava. E hoje eu tenho pensado muito sobre ministérios, sobre pessoas chamadas por Deus, sobre pessoas que são vocacionadas por Deus, e todos nós somos para alguma coisa contribuir no reino de Deus. E eu quero refletir com você sobre esta palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Se você achou, pode dizer amém. Amém. Repara aí à sua direita ou esquerda, se alguém está sem um exemplar das Escrituras. Aquela gentileza que é muito peculiar nossa, né? Dos salvos em Cristo Jesus, dos irmãos. Esteja com essa pessoa aí, deixa ele dar uma de bicão, ficar aí na sua Bíblia um pouquinho aí, né, para dar uma lida. De repente ele veio corrido aí do trabalho, né, e não deu para trazer a Bíblia, então deixa ele dar uma bicadinha aí no texto. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Tenha a bondade de sentar com o coração bem aberto e a alma voluntária para o que Deus tem para o seu coração esta noite. Queridos, eu quero compartilhar com você o que tem sido uma inquietação no meu coração. Quando hoje pensamos em ministérios, quando hoje pensamos em pessoas chamadas e vocacionadas por Deus, nós precisamos analisar alguns fatores, precisamos analisar alguns aspectos, precisamos entender um pouquinho do que é isto que a Bíblia chama de ministério, de vocação, de gente chamada, de gente comissionada, de gente que Deus quer usar na sua obra, de gente como você, como eu, como nós, que podemos e devemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Esse evangelho é um evangelho escrito por Marcos, que não foi um apóstolo, mas segundo todos os teólogos, comentaristas, ele foi um discípulo de Pedro e resolveu retratar, resolveu escrever o ministério de Jesus. E Marcos procurou enfatizar não muito os discursos de Jesus, mas os feitos de Jesus. Até porque ele está escrevendo para uma igreja que estava em sofrimento, para uma igreja que estava perseguida, por uma igreja que estava em meio à perseguição, às tribulações, e ele começa iniciando falando de um ministério, inconsequente, de um ministro, de alguém que tinha sido chamado para exercer uma vocação de Deus. Eu quero começar afirmando esta noite que todos nós possuímos um ministério dado por Deus. Eu preciso dizer a você que esta noite, no reino de Deus, não existe os leigos e os clérigos, não existem aqueles que foram simplesmente selecionados como uma casta para serem os sacerdotes e os outros são apenas ouvintes, não. Todos nós, quantos um dia tivemos um encontro pessoal com Ele, somos ministros dEle. Todos nós que um dia tivemos um encontro pessoal com Ele, fomos vocacionados por Ele. E há algo de Deus para que nós possamos fazer no seu reino, para o progresso do mesmo. Daí eu creio que é preciso hoje que nós tenhamos uma consciência do que é esse ministério. Porque a gente tem ouvido tanta coisa, temos deparado-nos com tantas situações, e todo mundo chamando alguma coisa de ministério, às vezes empreendimentos pessoais, às vezes uma empresa pessoal, às vezes um negócio que é dele, não tem nada a ver com Deus, e ele diz que é ministério de Deus. Então, como podemos entender um pouco o que é isso? Esse privilégio, esta dádiva, esta graça, esta misericórdia de Deus, que é a oportunidade de cooperar com Ele na sua obra. Eu tenho dito que eu fico apaixonado por Jesus, se podemos usar esse termo, apaixonado, a cada dia, porque quando começamos, pastor Rômulo, pastor Moisés, queridos aqui, quando nós começamos a pensar nesse Deus que é poderoso e poderia ter feito tudo sem a sua e a minha ajuda no reino de Deus, um Deus que a partir do nada cria todo o universo, e aí claro que consequentemente ele poderia evangelizar todo mundo, salvar a todo mundo, curar a todas as enfermidades, alcançar todos os corações, sem precisar que eu estivesse aqui, que o pastor Rômulo, que qualquer um pudesse ser um instrumento nas mãos dele. Mas ele chamou você, ele valorizou você. Ele disse: ei, vem cá, você não quer me ajudar nesse empreendimento? Ei, é você mesmo, você não quer vir aqui? Porque eu, e olha, aí a gente chega e diz: mas Senhor, quem sou eu? Eu não tenho nada, como Moisés dizendo, mas eu sou o pequenininho, mas eu não sei nem falar, mas eu sou da menor família. Aí ele diz assim: mas eu já sabia disso, eu já preparei um kit aqui, de graça, para te capacitar, eu já preparei aqui um negócio para que você seja alguém usado pelas minhas mãos. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque ele me deu esse privilégio. Por isso eu preciso ter uma consciência correta do que é ser um ministro dele, do que é cooperar com ele nesse grande empreendimento que é a propagação do seu evangelho. Primeira verdade, eu penso que a consciência que nós precisamos ter é de que a proposta de um ministério é uma proposta de mudança radical. No versículo 4 desse texto é dito que João aparece batizando no deserto e pregando batismo de arrependimento. João não veio para ser mais um. João não veio para dizer o que todo mundo estava dizendo. João não veio para se mancomunar com os sacerdotes e fariseus daquela época. João não veio para fazer uma congregação com os saduceus. João veio pregando estranhamente, num lugar diferente, uma mensagem diferente, com um objetivo diferente, porque ele entendeu que a proposta de Deus para ele era de ser diferente. E acho que nós precisamos, eu entendo que nós precisamos entender que cada um de nós viemos fazer a diferença. Cada um de nós precisamos entender a proposta de Deus para a nossa vida. Cada um de nós precisamos ser um ícone de Deus por onde passarmos. Cada um de nós precisamos ter essa marca divina em nós e por onde passarmos deixarmos esta marca, fazermos história. Existem duas pessoas na história, aqueles que contam e aqueles que fazem. Aí a pergunta é: de que lado você quer ficar? Daqueles que vivem contando a história e recontando a história, até porque não tem nova história para contar? Ou você quer estar do outro lado, daqueles que estão registrando, fazendo, mudando e escrevendo a história? Porque é para isso que Deus nos chamou. Nos chamou para sermos diferentes. Deixa eu explicar isso. Nem melhor e nem pior. Diga para o seu vizinho: nem melhor e nem pior, diferente. Completa a frase: diferente. Porque alguém pensa que diferente é sinônimo de melhor. Não, não, não, nananina, não. Diferente. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem algo especial de Deus, e é isso que me deixa mais apaixonado por Jesus. Que imagine aqui nessa multidão, só que Deus usa cada um de nós em nossa individualidade, é para a glória dele. É isto que me deixa apaixonado por Jesus. E eu preciso ter essa consciência, queridos. Deus não me chamou para entrar simplesmente no meio da multidão e seguir a multidão. E tem gente hoje dizendo-se chamado ao ministério ou como instrumento nas mãos de Deus. E ele, você está indo para onde? Eu ainda não sei. Você está seguindo quem? Porque está todo mundo indo para ali, parece que é para lá mesmo o negócio. Mas vem cá, você não recebeu um mapa? Você não recebeu uma bússola? Você não recebeu nenhuma direção? Não sei, eu só ouvi um chamado e parece que está todo mundo indo para lá. Eu estou indo para lá. Não é para isso que Deus te chamou. Não é nessa direção. Deus pode estar te chamando exatamente para a direção contrária ao que todo mundo está indo. Porque Deus nos tem chamado, queridos, para fazer a diferença. Você está fazendo a diferença na sua casa? Você está fazendo a diferença no seu trabalho? Você está fazendo a diferença na sua faculdade, no seu colégio? Você está fazendo a diferença aqui na igreja? Você está sendo alguém verdadeiramente instrumento nas mãos do Senhor? Você tem sido este alguém que não veio apenas para acoplar-se aos demais, mas para somar aos demais? Deus hoje quer despertar você para algo que Ele quer na sua vida. Deus hoje, visitantes aqui que estão pela primeira vez, se ainda não tiveram um encontro com Jesus, Ele está chamando você para ser não mais um, mas alguém mais diferente, para ser instrumento nas mãos dEle. Queridos, vamos entender isso. Quando Ele pregou o arrependimento, Ele estava pregando a metanoia, a mudança. Essa mensagem era uma mensagem de mudança total de caráter, de personalidade. Ele estava convidando aquelas pessoas a repensar completamente sua perspectiva de vida, visão de vida e da vida. E a pergunta é: como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu ministério? Tem sido diferente? Tem marcado? Tem feito história? Porque, queridos, quando eu leio a história da Bíblia, vejo homens tão falhos como eu. E podemos citar o Abraão, podemos citar o Davi, podemos citar o Paulo, só escapa aí Jesus. Os outros todos tiveram alguma falha, algum defeito, alguma fraqueza, alguma dificuldade, mas eles estão inseridos na página das Escrituras porque, com todas as limitações, marcaram a história. Fizeram a diferença, deixaram-se ser notados por Deus, deixaram-se ser usados por Deus, e hoje, no nome de Jesus, é Ele que está chamando você, é Ele que está convocando você, é Ele que quer usar você, é Ele que ministra sobre a sua vida, é Ele para que você faça a diferença. Mas há uma segunda coisa que me chama atenção na vida de João Batista e que eu começo a entender que eu preciso ter essa consciência de ministério. Primeiro, eu preciso entender isso. Deus me chamou para mudar. Deus me chamou para ser diferente. Deus me chamou para somar. Mas eu aprendo que o marketing de qualquer ministério precisa ser a verdade. Não, eu não posso usar qualquer outro tipo de marketing para o ministério que Deus me chamou que não seja verdade. Eu não posso me valer de outro artifício que não seja o da transparência e o da verdade. Porque esse homem vem, versículos 5 e 6, pregando uma verdade, e todos nós já sabemos, existe até o adágio popular, a verdade dói, porque nem sempre é o que queremos ouvir, desejamos ouvir, estamos na esperança de ouvir, mas precisamos ouvir. E aí diz o texto, versos 5 e 6, que ele vem por toda a província da Judéia, Jerusalém, todas aquelas pessoas iam ter com ele, ele batizava no rio para a confissão dos pecados. Aquele homem tinha um compromisso com a verdade. Meu querido, você e eu não podemos nos vender e nem nos deixar comprar. Essa que deve ser a marca do nosso ministério, da nossa vida e do evangelho que abraçamos. A verdade é a verdade da palavra, a essência desse evangelho. Não podemos usar automarketing. O evangelista Lucas está registrando que os publicanos, os soldados e as multidões iam ter com ele. Marcos omite essa verdade aqui, Marcos pula esse ponto, mas o evangelista Lucas, lá no capítulo 3, diz que vem esse tipo de gente da sociedade, da camada social da época, os publicanos trabalhavam para os romanos, os soldados também romanos, a multidão, e para cada um deles ele tinha uma mensagem de verdade. Tinha graça, mas com verdade. Tinha misericórdia, mas com verdade. Tinha amor, mas com verdade. Tinha a graça de Deus, mas a verdade. E foi a verdade que fez o ministério de João Batista ser conhecido. A marca da vida e do ministério daquele homem era a verdade. Ele foi conhecido porque pregou a verdade e até morreu por causa dessa verdade. Deixa eu fazer um apelo a você esta noite em nome de Jesus. Não deixe que a mídia do seu ministério não seja outra senão a verdade. Não deixe que a propaganda do evangelho que você abraçou não seja outro senão a verdade. Não deixe que você seja conhecido por outra marca senão a da verdade, da honestidade, da justiça, desse compromisso com Deus, que as pessoas ao passar tenham o mesmo testemunho que aquela mulher teve de Eliseu sem conhecer, mas quando Eliseu passava, era como um espelho, como uma glória que brilhava, e ela chamou o esposo e disse: olha, eu estou sentindo um negócio, aquele homem que está passando lá, há uma verdade escrita na testa dele, aquele homem é homem de Deus. E essa verdade, ela produz coisas. A gente não precisa nem sair por aí no desespero de que alguém venha reconhecer o que Deus já reconheceu em nós. Que a mulher diz assim: eu não só senti isso, mas eu senti um outro negócio. Fala, mulher, vamos fazer um quartinho para esse homem. Eu quero abrigar esse homem. Eu vejo ele passar aqui e eu senti de dar esse apoio ministerial a esse homem. Nunca o vi, mas antes não o conheci, mas de passar aqui eu sei que eu posso hospedar esse homem na minha casa. É isso que eu creio, que esse Deus, se tiver que criar qualquer provisão para você, vai ser através dessa marca da verdade, da santidade, do compromisso com Ele, dessa comunhão com Ele, dessa convivência com Ele. O único marketing de um ministério deve ser isto, querido: a verdade que pregamos, o evangelho que pregamos, foi também do próprio Jesus, do ministério de Jesus. Nós não necessitamos de meios odiernos, muitas vezes até contrários a princípios bíblicos, para atrair pessoas ou para propagar o evangelho. Nós precisamos é de verdade. Deixa eu lhe dizer, a verdade ainda atrai pessoas. É por isso que eu tenho certeza que você está aqui esta noite, por isso que eu tenho certeza que você congrega neste lugar, por isso que eu tenho certeza que você entrou por essas portas. Verdade ainda atrai gente. Aleluia. Eu sei que tem muita gente que guarda mentira. Você pode dizer: pastor, mas quanto mais mentir, mais o povo vem, quanto mais der uma voltinha, quanto mais enganar. Mas tem muita gente que quer verdade. Oh, aleluia, tem muita gente que quer verdade, tem muita gente que quer verdade, minha mão já está para cima, tem muita gente que quer verdade, tem muita gente que está atrás da verdade, eu quero ouvir a verdade, ainda que ela me incomode um pouquinho, dê aquela comichãozinha, mas a gente dá um jeito, de vez em quando a gente engole alguma coisa que não desce muito bem, a gente bota um pouquinho d'água e desce um pouquinho, mas é a verdade que faz bem, o remédio que às vezes amarga é o que cura. É isso que cura. Quando a gente tem uma ferida, chega num pronto-socorro, no hospital, a gente quer que o médico bota uma atadura por cima, né, joga um spray antidor e manda a gente para casa. Mas ele chega lá e diz assim: abre esse negócio. Eu digo: não, doutor, vamos mexer nesse negócio. Não, doutor, raspa essa ferida. Ah, é assim que cura. Só cura assim, só melhora assim. Tem que ser dessa forma. É isso que nos faz bem. Eu creio que o ministério de João Batista atraiu pessoas por 4 razões. Primeiro, porque ele vivia a mensagem que ele pregava. Deixa eu dizer uma coisa: você ganhará sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, não é por muito falar, é por muito viver. Se você viver, não precisa nem abrir a boca. Não haverá tanta necessidade de você chegar com 1 milheiro de folheto distribuindo para todo mundo na porta da empresa. Sua vida, todos os dias, sendo funcionário padrão, sendo o patrão padrão, sendo o ícone de Deus, e alguém vai olhar e vai dizer: ele é diferente, não é? ela é diferente, não é? O falar é diferente, não é? O agir é diferente, não é mesmo? Você já sentiu? Inclusive quando passa, dá até um arrepio. A gente sente um arrepio, um negócio assim. Mas é bom, é um arrepio gostoso. É um negócio bom. Tem um negócio que atrai. E daqui a pouco essa pessoa chega assim: você é crente, não é? Você pode orar por mim? Aleluia. Porque atrai. Ele vivia a mensagem. Segundo, ele pregava o que eles precisavam ouvir. Ainda que fosse dura a mensagem de João, mas ele pregou o que aquele povo, com aquela multidão, com aquelas pessoas precisavam ouvir. E isso fez com que eles seguissem a João, atraiu pessoas, João. Terceiro, ele era humilde. Sabe que às vezes o que cria barreira entre quem prega a mensagem e quem está recebendo é a maneira de nos portarmos, às vezes tão orgulhosamente, tão cheios de si, achando que somos os únicos salvos da face da terra, e que o outro, tão perdido, se não te ouvir, mais perdido ficará, porque não te ouviu. Como quem diz, é hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Se você não sair desta noite salvo deste lugar, quem sabe o avião de Bin Laden pode cair na sua cabeça. Esta é a tua última oportunidade. A gente prega e aí o sujeito diz: rapaz, mas parece que o céu só cabe ele. Mas ninguém, nem se eu quisesse, ele está tão cheio. O céu, encheu o céu. E se todo mundo foi igual a ele, encheu o céu, não tem mais lugar. Nem se eu quisesse. João foi humilde. João disse uma verdade, mas com humildade, como quem diz: tem lugarzinho para você. Eu só estou aqui como instrumento, eu não sou nada, como você nada é, nós não somos nada, mas assim como eu fui alcançado por essa graça, eu quero compartilhar essa graça com você. Vem para cá, aqui é bom, aqui tem bênção, aqui tem Deus, aqui tem graça de Deus. Vem para cá, eu só quero que você compartilhe do que eu estou compartilhando, essa mensagem. Porque se as pessoas acharem que você se sente melhor do que elas, porque é cristão, evangélico, servo de Deus, e diz que vai para o céu, ela não vem para esse mesmo céu. Que ela vai dizer: esse céu é céu de gente besta. É, eu não quero isso não. Isso é céu de gente orgulhosa. Eu fico por aqui mesmo, sou humilde, deixa eu ficar por aqui. Hã? Nós precisamos pregar com a alma e com o coração, com humildade. As pessoas precisam saber que a única diferença entre nós e elas, que ainda não encontrou Jesus, é Jesus. E que essa diferença, ó, no Fiat Lux, ela deixa de ser, porque é só ela dizer: Jesus, eu estou aqui, o que é que você quer comigo? Eu quero o Senhor. Pronto, aí já está todo mundo igual, todo mundo com Jesus no coração. Essa é a única diferença. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Tem uns crentes que andam, passeou. Não é nem a paz do Senhor, é passeou. Odo, não fala com o vizinho. Mora lá naquele prédio, sei lá quantos andares, não fala com ninguém, nem com o Cid, nem com o porteiro, com nada. Passa cheio de unção, cheio de poder, cuspindo fogo e pingando azeite, não está nem aí, vai ele. Aí você chega naquele prédio, pergunta lá: qual um apartamento aqui que mora o irmão falando de tal? Aí o porteiro vai dizer uns negócios que aquele besta, aquele metido, vai dizer alguma coisa que com certeza não vai retratar o que deveria a respeito daquele irmão. Mas sabe, se todo dia você passa a dar o bom dia, se todo dia você passa e dá um sorriso, se todo dia você passa e diz àquela pessoa: Jesus te ama, ó, eu posso te dar um abraço? Dá um abraço naquela, dá uma beijoca naquela pessoa. Você não precisa nem falar o nome de Jesus. Posso dar um abraço no Senhor? Quase todo porteiro, né, ou chama Pedro ou chama Severino, né? Aí você diz assim: seu Pedro, posso dar um abraço no Senhor? Dá um bolo! Pastor, eu gostei desse negócio aqui. Quase que eu levantei na hora aqui, que eu também estou aqui a primeira vez, né? Eu falei: poxa vida, eu ia até perguntar ali o pastor Moisés, mas Moisés, eu posso entrar no grupo? Porque que bênção, gente, que maravilha. Você não precisa abrir a Bíblia no Salmo 23 e pregar meia hora para a pessoa subir num caixotezinho e assim diz o Senhor, não. dá uma bala, aperta a mão, dá um bom dia gostoso, dá um sorriso, abraça aquela pessoa. Quantas vezes na igreja o irmão chega e a salvação naquele dia foi o aperto de mão que alguém deu, dizendo: irmão, senti saudade de você. E ele diz: Jesus salvou o dia. De repente ele diz: Senhor, eu vou chegar lá, se ninguém falar comigo eu não volto nunca mais. Aí quando chega, alguém fala com ele, alguém aperta a mão dele, alguém abraça. Mas em quarto lugar, o que eu vejo que atraiu pessoas no ministério de João é que ele não pregava sobre si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos e temos a liberdade de dar testemunho do que Deus fez em nossa vida. Não é disso que eu estou falando. Mas evangelho é falar de Jesus. Evangelho é apresentar Jesus. Evangelho é Jesus em primeiro lugar. E João Batista é diferente dos outros que muitas vezes encontramos por aí dizendo: eu sou bom, louvado seja eu, bendito seja o meu nome, glorificado seja eu para todos sempre, eu sou bom mesmo, graças a Deus. Ao invés disso, João Batista diz: olha gente, eu estou aqui, mas vem alguém maior do que eu não sou nem digno de desatar as alpacas dos seus pés. Gente, eu estou aqui apenas como espelho, refletindo a glória dele, é maior, gente. Aleluia. Oh, irmãos, isso é ministério transitório, canal, onde as pessoas olham para você, mas vêm além de você. Vem Jesus. Aleluia. Lá em Atos 5, diz a Bíblia que quando estavam apedrejando a Estevão, se fosse um caso como hoje, apedrejando um crente, havia um outro negócio. Mas quando estavam apedrejando Estevão, diz o texto que olharam para a face de Estevão, e a face era a face de um anjo. A gente pisa no calo de um irmãozinho. Aleluia. Já fica estreito. Misericórdia, é. Não viu meu pé, não, irmão? Calma, irmão. Estavam apedrejando Estevão, e a face de Estevão era a face de um anjo. Porque quando olharem para você, não tem que ver você. Você tem que ser o espelho. Você tem que ser, sabe, o que vai transmitir Deus. Ao olhar para você, eu tenho que ver Deus. É a comparação de um holofote. Quando você olha para um holofote, o que você vê? A luz, nem consegue quase contemplar a luz. Mas quem está refletindo a luz? O holofote. Você não vê o holofote em si, você não vê a lâmpada em si, você vê a luz. Quando nós refletimos Jesus, é assim que é a nossa vida. Mas em terceiro lugar, quando eu olho para a vida de João Batista, eu aprendo que o meu ministério deve conjugar coerência de mensagem e vida. Quando eu li esse versículo 6 pela primeira vez, eu disse: por que que esse homem está usando esse tipo de roupa? Por que que esse homem está pregando nesse tipo de lugar? Deserto, pouca gente. Não era um deserto totalmente deserto, era um lugar de pouca gente, pouca habitação. E ele vestia pelos de camelo, ainda comia também uma comida estranha. Ele estava aqui criticando a extravagância, a luxuosidade dos ricos da sua época, que vivia numa verdadeira desigualdade social, enquanto cada vez mais eles enriqueciam, os outros cada vez mais empobreciam. E ele vem pregando uma mensagem, e a roupa vem dizendo o seguinte: ei, eu estou conjugando a minha mensagem com meu estilo de vida. Não adianta eu estar aqui vestido como vocês aí em cima estão, da aristocracia de Israel, e pregando uma mensagem de mudança. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: mas que mudança, tem ouro pendurado pela roupa dele afora, ele não tem o mesmo estilo de vida que nós. Não se identifica a nós. O que pregamos tem que ser o que vivemos. Como você pode denunciar aquilo que você pratica? Como você pode condenar aquilo que ainda faz parte do seu dia a dia? Ele soube condenar a incoerência da sua época com a sua própria coerência. Ele conjugou vida e mensagem. Mensagem e vida. Vale dizer, queridos, que João não impôs, é interessante isso observar, João não impôs aos seus discípulos o seu modo de vestir e de comer. Em nenhum texto da Escritura nós encontramos João dizendo que os seus discípulos deveriam se vestir como ele vestiu, e até comer o tipo de comida que ele comeu. Por quê? Porque coerência não se impõe, se vive. Coerência não se diz que o outro tem que ter, não se ensina apenas numa pregação. Coerência é algo que você tem que discernir e dizer: opa, o que eu estou dizendo vai contra o que eu estou vivendo. Esse Jesus amoroso que eu prego para o vizinho não é o Jesus que ele está vendo na minha vida. Esse Jesus gracioso que eu prego no púlpito não é o Jesus que eu estou vivendo no meu dia a dia. É você conjugar no seu ministério, no seu dia a dia, mensagem e vida. É isso que eu aprendo com João Batista. Esta maravilha no ministério de João Batista, essa realidade no ministério de João Batista, ele conjugou coerentemente o ministério dele com mensagem e vida. E é isso que me questiona a cada dia, quando eu vejo tantos reivindicando para si o título de ministro de Deus, e aí a gente começa a tentar a conjugar, vamos ver se a gente monta esse quebra-cabeça, e peça nenhuma combina com peça nenhuma se encaixa com peça nenhuma. Você diz: meu Deus, isso aqui é um verdadeiro quebra-cabeça mesmo, que você quebra a cabeça e não monta o quebra-cabeça. Deus quer que sua vida seja a vida do seu ministério. Deus quer que o seu ministério seja o ministério da sua vida. Assim, você em breve verá os seus na presença do Senhor, e poderá dizer como Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você poderá ver mudanças no seu ambiente de trabalho, porque, irmãos, eu creio num evangelho que muda mais do que vidas. Eu creio num evangelho que muda ambiente. Eu creio num evangelho que muda a sociedade. Eu creio num evangelho que muda status. Eu creio num evangelho que muda situações. Eu creio num evangelho que muda, porque se muda o centro, que é o homem, a partir do homem muda tudo. Vida mudada, família mudada, ambiente de trabalho mudado, sociedade mudada, política mudada, país mudado. Basta que cada um de nós nos deixemos ser transformados por essa graça. Mas em quarto e último lugar, quando eu olho para o ministério de João Batista, eu aprendo uma outra verdade. Eu preciso ter a consciência de que a transitoriedade de um ministério, ministério transitório, deve revelar que esse ministério que Deus me deu não é um fim em si mesmo. O que me chama a atenção é que João Batista faz questão de dizer: vem alguém depois de mim. Fez questão de dizer: eu estou aqui preparando o caminho. Fez questão de dizer: ei, olhem para mim, mas como canal. Eu estou dizendo: vem alguém depois de mim. Ou seja, eu estou aqui cumprindo um propósito, mas esse mesmo Deus que me chamou levantará outros. A obra não termina comigo. Se eu morrer, a obra continua. Porque a obra não é minha, a obra é dele. O mistério não é meu, o mistério é dele. Porque eu não consigo entender isso, pastores. Às vezes a gente começa um projeto e a gente diz: Deus está no negócio, a visão é de Deus, igreja, e vamos lá. E aí quando a gente resolve não ter mais o ministério, a visão de Deus morre. Bom, aí meus únicos dois neurôniozinhos aqui começam a brigar e dizer: vem cá, um pergunta para o outro: o ministério era de Deus ou era dele? Dois neurônios aqui, aí começa a perguntar para um para o outro: vem cá, a visão era dele ou era de Deus? Porque se a visão é de Deus, um vai e outro vem. Porque Deus tem que ser maior do que os projetos das nossas vidas. Deus e a obra e o reino dele tem que ser maior do que os nossos propósitos particulares e pessoais. Você é só canal, você é só instrumento, você é apenas mais alguém que Deus está usando com muita peculiaridade, com muita graça, com muito amor. Você não é marionete, não, não, você é alguém privilegiado por Deus. Mas entenda, o fim é Deus, nós somos meio. Eu não posso pensar que se eu não estiver, não funciona. Inclusive nós, pastores, temos essa síndrome, de vez em quando bate, a gente tem que expulsar. Sai de mim, em nome de Jesus. É, pastor, de vez em quando no gabinete, ele tem que orar por ele mesmo, né? Porque ele que ora pelo povo. Então aí, a gente, às vezes, não tem ninguém, a gente ora por nós mesmos. A gente bota a mão, vai saindo, em nome de Jesus. Sai desse corpo, esse corpo não é seu, não te pertence. E de vez em quando sobe ao nosso coração esse negócio de que a gente, ai, se eu não estiver no culto, ai, se eu não pregar, ai, se eu não, ai, se eu não, ai, se eu não, ai. E aí Deus diz assim, a gente dá uma olhada, a gente dá uma olhada, é você mesmo, eu, Senhor, é, a obra é minha. Eu é que sou o Senhor, é verdade. Aí a gente começa, não é verdade, Jesus, desculpa, Senhor, porque eu pensei que eu era alguma coisa. Você só é alguma coisa porque eu sou na sua vida, é verdade, Jesus. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. É Ele que é o fim, não é você, não sou eu. Não somos nós. Deus esta noite quer te usar poderosamente para que você prepare o caminho para outro. Deus quer te usar como discipulador. Deus quer te usar como evangelizador. Deus quer te usar como ganhador de almas. Deus quer te usar poderosamente na sua obra. Irmão, não tema nada e nem a ninguém, deixe Deus te usar. Deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar, porque o ministério que Deus tem com cada um de nós precisa ter essas características. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta hora em nome de Jesus, porque eu quero fazer um convite especial, e esse convite é duplo. Em primeiro lugar, eu quero convidar você, meu querido, minha querida, que esta noite entrou neste lugar, para ouvir uma palavra de Deus, para receber algo de Deus, e você ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus. Sua vida ainda precisa deste grande significado, que é Jesus. Eu quero te convidar a ter esse encontro com Ele esta noite. Eu quero te convidar a deixar que Jesus te chame para este grande ministério esta noite. Eu quero convidar você a deixar que Jesus chame você para ser um grande instrumento nas mãos dele. E se você quer ter esse encontro, sai do seu lugar, vem aqui à frente, que nós vamos estar orando por você. Vem em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Mas meu segundo convite é para você, irmão em Cristo, você desta ou de outra igreja, mas estar aqui esta noite. E você também tem desejado que seu ministério seja um ministério diferente, profícuo, produtivo, abençoado. Eu quero orar com você também, vem cá. Pastor, mas já se orou por tanta coisa hoje, oração não faz mal, e não é demais. Vem cá, saia do seu lugar, estamos terminando já. Pastor já nos falou aqui, 9:30 termina, nós queremos orar por você, então vem rapidinho. Quem estiver decidindo-se por Jesus, fica desse meu lado direitinho aqui, em nome de Jesus. E os irmãos ficam desse ladinho aqui, que nós vamos fazer uma oração que vai englobar a todos em nome de Jesus. Mas pode vir, pode vir, pode vir, pode vir em nome de Jesus. Aleluias, aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem sabe você está hoje aqui pela vez primeira tendo esse encontro com Jesus. Vem cá, esse meu lado direito aqui é para você, meu querido, você que precisa de Jesus, quer ter uma encontro verdadeiro com Jesus, está decidindo-se por Jesus, fica aqui do meu ladinho direito, em nome de Jesus. O pastor Rômulo já está ali para orar por você, mas você também, irmão, vem cá. Esta palavra falou o teu coração, esta palavra te marcou, esta palavra veio ao teu encontro. Deus tem algo com a sua vida e eu quero orar nesta hora. Oh, aleluias. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e te glorificamos nesta noite, porque aqui à minha direita, Senhor, sendo cuidado pelo pastor Rômulo, tem três vidas que entenderam esta mensagem, entenderam Jesus, entenderam esta verdade, entenderam que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Cuida deles, ó Pai, ministra sobre eles, faça-os como verdadeiros instrumentos e canais em tuas mãos, liberta-os de todas as garras do inimigo, todas as amarras das trevas, e o teu nome seja exaltado nessas vidas. Mas aqui, Senhor, há tanta gente que entende que foram chamados, são teus filhos, estão na tua casa, mas eles entendem que tem um ministério, Senhor, eles entendem que precisam cada dia mais se deixarem ser instrumentos em tuas mãos, eles entendem que cada dia mais precisam ser esse canal, esse veículo de bênção. Ó Deus, cuida desta gente, da tua gente, do teu povo, dos teus filhos, dos teus servos. Ó Deus, venha trabalhar poderosamente. Eles estão sendo agora orados, ministrados, e eu te peço em nome de Jesus, levanta cada vida, cada ministério, para que seja marcante, marcado pela verdade, marcado pela diferença, marcado pela coerência, marcado pela transitoriedade, que são as marcas principais de um ministério. Ministra sobre essas vidas, glorifica o teu nome em cada uma delas, respectivamente por onde elas passarem, elas marquem a história, façam a história acontecer, para a glória do teu nome, Senhor, pois é o que te oramos, crendo e gratos, em nome do Senhor Jesus.